Água? Quem fala em água, fala em mim. Sou uma gota especial, amiga do Zacarias. Outras gotas, sempre que venho à terra, vou com o vento. Sou toda feita de água, por isso sou a chuva. Gota, gotinha, que fazes na quinta? Aqui conheço tudo, a água vou trazer. Conheço Zacarias, um amigo especial. Visito o riacho, o meu pequeno rio. Gota, gotinha, fazes depois? Gota, gotinha, que fazes depois? Fico levezinha e vou para o céu. Viajo numa nuvem e volto ao princípio. Já percebemos, é um ciclo que não tem fim. Gota gotinha está na nuvem, cai em chuva, visita a quinta e levezinha volta para o céu. Está na nuvem, cai em chuva, visita a quinta e levezinha volta para o céu. Está na nuvem, cai em chuva, visita a quinta e levezinha volta para o céu.